boto eles pra correr. Ponto 30 da pitada, deixa o nego igual um patê. Cês têm um lifestyle feito. Fala que é foda, mas quando vê o bonde sai correndo. Esses caras só falam muito e não faz nada. Até falando, meu nego, sabe que você é uma piada. O corrente voltou, rapo, se boy, então abre ala. 2024 chegou, nova temporada de casa. Bato nele igual Baquirão. Igual uma fatia carente, ele faz tudo por fama. Porra, negro, vim de baixo, por isso quero a grana. Não me preocupo com nada, só com o dote da semana. Pequenas correntes, faz grana até dormindo. Eu tenho sono leve enquanto o broke tá fudido. Broke, tu não é meu amigo. Ele faz de tudo pra andar junto comigo. Essa fatia que é tua, mas meu filho é grande. Quebrado querendo entrar pro cano. Na grave só tem moleque bruto, igual o Shao Kahn. Que faz música brincando e fode a puta até amanhã. Não me comparar nem com esse monoflow é quase um isso. Como que sua mina te aguenta? Escuta seu som no mundo. Ele fala que é o melhor da city, eu me finjo de sul. Os meus números provam quem que é o melhor dessa porra. Não gosto, chupa minha alma. Sua mina desce pra base pra mamar a noite toda. Eu quero que se foda. Tô um ano pra grave dominar essa porra toda. Eu boto eles pra correr. Ponto 30 da pitada, deixa o nego igual um patê. Cês têm um lifestyle feito. Fala que é foda, mas quando vê o bonde sai correndo. Esses caras só falam muito e não faz nada. Até só o meu nego sabe que você é uma piada. O corrente voltou, rapo, se boy, então abre ala. 2024 chegou, nova temporada de casa.